hit. Quando o mundo estiver em perigo, todos já sabem minha solução. Yeah, yeah, yeah. Coloco o escudo em minhas mãos. É que eu preciso ser forte pra poder lutar com as trevas. Não armas, é sim homens que vão vencer essa guerra. Um homem de outra era, protetor da terra. Capitão América. Eu sei como é ser capaz, como é ser rejeitado, como é se sentir pequeno, sempre ser rebaixado. Mas pra se tornar um herói, você não pode ser o mais fraco. Na guerra é a coragem que te transforma em um super soldado. Só prova que a mente de uma pessoa normal pode transformar um sonho em algo real. Que no fim o bem sempre vai derrotar o mal. Pode sim se tornar um herói nacional. A medalha de ouro vai pra aqueles que merecem. Não posso só observar as pessoas morrendo. Homens se sacrificam enquanto as guerras acontecem. Então eu não tenho o direito de fazer menos. Eu já apanhei muito e me levantei de novo. Mesmo sangrando e sujo, na água ou no fogo. A cada segundo, aguento mais um soco. Eu sou Steve Rogers, posso fazer isso o dia todo. Só me deixa forte, mesmo sentindo dor. Não preciso de sorte, eu tenho meu valor. Na vida ou na morte, seja como for. Eu me orgulho de ter sido o primeiro Vingador. Quando o mundo estiver em perigo, todos já sabem a solução. Coloquem um escudo em minhas mãos. É que eu preciso ser forte pra poder lutar com as trevas. Não armas e sim homens que vão vencer essa guerra. De outra era, protetor da terra, Capitão América. Quando o mundo estiver em perigo, todos já sabem a solução. Coloquem um escudo em minhas mãos. É que eu preciso ser forte pra poder lutar com as trevas. Não armas e sim homens que vão vencer essa guerra. Um homem de outra era, protetor da terra, Capitão América. Mesmo quando achei que meu melhor amigo tinha morrido, descobri que tava vivo, consumido pelo mal. Mesmo quando escondi que quem matou os pais de Tony Stark foi base soldado invernal. Preservei meus ideais, existente como escudo. Defendi meus valores pra proteger todo mundo. Não temos tempo pra perder o universo em ameaça. Tô na linha de frente pra defender nossa raça. Segurei a manobra do infinito, conta da minha força. Tanto sente a fúria de um exército de um homem só. Como instala de dedo, sinto vazio pela primeira vez na minha vida. Vi meus amigos virarem pó. Meu trabalho é salvar o máximo de pessoas possíveis. Às vezes não significa salvar a todos. Mas se eu não souber conviver com isso, talvez ninguém seja salvo no final desse jogo. Quando o mundo estiver em pé,